Eu já vejo sinais de uma mudança da cidade de Cubatão. Eu conheço Cubatão há muitos anos. Eu acho que esses sinais já são uma impressão do governo da Márcia Rosa, que começa a mudar a cidade. Fiquei muito feliz com o Pacto do Emprego, a mobilização com o setor privado, tanto das siderúrgicas, indústrias e comércio. Eu acho que Cubatão está no rumo certo. E a cidade está se preparando para o grande potencial que tem essa região em função da exploração do pré-sal. Aqui nós temos que transformar, a gente sempre fala isso, transformar a riqueza natural do pré-sal numa riqueza social, cultural, humana, ciência, tecnologia e econômica. Das solicitações da administração, o que é que o governo federal já pode adiantar? Fiquei muito impressionado, nós estamos esperando os projetos serem apresentados pela prefeitura. Já no final do ano nós vamos fazer aí uma aprovação no conjunto de projetos, sobretudo na área do turismo, e certamente nós vamos ajudar aqui a Prefeitura de Cubatão a cumprir esse que parece ser um sonho antigo da cidade que a Márcia Rosa vai ajudar a realizar.